coroa. Triste sofrimento que não para. Louco pesadelo que parece que não acaba. Dopada tarja preta pelas ruas do mundão. Pensando que suicídio no momento é solução, mas não. O tempo passa e por mais tempo que leve, não perco minha fé de te ver de novo alegre. Saibas, te amo demais, me desculpe se talvez minha ausência te deu a impressão de te esquecer. Pois é, querida mãe, depois de tudo que passamos, me corta o coração ao te ver se entregando. Lembro de antigamente como éramos contentes, uma família humilde e simples. Batalhador é quente, mas aí o tempo passa e a vida é uma surpresa. Saí cedo de casa pra minha melhor entender. Você sabe que o mundo tava escuro me arrastando. E hoje tenho uma filha e uma esposa que ame. Várias coisas acontecem, nada é em vão. Foi preciso essa responsa pra me ter essa visão. Difícil acreditar, mas consegui superar todas as dificuldades, feliz sem fraquejar. Oh mãe, hoje entendo a vida que é muita treta. E tudo muda sempre, todo mundo tem problemas. E temos que encarar de frente a realidade. Sempre firmes na batalha, com muita fé e coragem. Mas o que é que acontece? Já não vejo seu sorriso. Mas creio em sua melhora, pois deixo na mão de Cristo. Mas o que é que acontece? Já não vejo seu sorriso. Mas creio em sua melhora, pois deixo na mão de Cristo. Graças a Deus, tudo mudou por aqui. Pela fé, assim que é. Trutar, vou prosseguir e ser feliz. Vou deixar pra trás o que passou e viver o presente firme e forte com o Senhor. De paz e amor, paz, de paz e amor. Sei que mereço isso. Me livre das maldades, me proteja dos perigos. Mantenha os amigos sinceros, sempre unidos. E mostre seu caminho pra quem se encontra perdido. Ó meu pai, não quero mais ver placa já que jaz. Pelo crime, pelas drogas, reféns de Satanás. Quero os meninos brigando, estudando, evoluindo, crescendo, tendo infância da melhor forma possível. E com destinos que a vida ensine com menos castigos. E que o futuro seja bem melhor pros anjos dignos. Proteja meu irmão das garras do inimigo. Resgate sua alma, não deixe cair no abismo. Proteja minha família, minha esposa e minha filha. Razões do meu viver, amores da minha vida. Espere então, Senhor, transmitir essa mensagem. E quem sabe pra quem escuta ter alguma utilidade pra melhora. Pois essa é uma parte da minha história, de luta, sofrimento, aprendizados e vitória. Essa é a hora, pois eu sou personagem dessa história, de luta, sofrimento, aprendizados e vitória.